dizem aí que nada é impossível para Zambi. Sim. E nada é impossível para o ser humano. Não é. Se o ser humano souber se olhar para dentro de si, seu moço. Ai. Entende? Claro. Porque eu já vi, seu moço, e eu tenho provas vivas nessa casa que pessoas que têm força de vontade saem de qualquer merda que se enfiam. Nossa. O senhor é rígido, hein? Você acha que sou? Seu moço, são testes que a vida dá. Você já ouviu falar dos testes? Já. Ele não quer que a vida dele melhore? Mas se eu quero aquela pessoa nesse chão sagrado, ela tem que ser sagrada também. Porque eu não quero ver coisa aqui dentro, seu moço, pra fazer coisa errada pros outros. Bota uma coisa assim, bota um mendigo, né? Bota um bicho maltrapilho na frente dele. Entende, seu moço? Bota, vamos lá ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se ele é tão bonzinho que ele vai olhar para aquilo. Eu vou pegar pelo menos um copo de água. Então eu quero. Então eu pago o preço, seu moço, de me materializar, me passar por alguém. Pago o preço disso. Pra vir aqui e pra ver se aquele, realmente aquele médium que tá aqui dentro é digno de que eu o defenda de qualquer coisa. Claro. Pra mim, o maior teste de um médium é esse. Ver se ele tem coração e capacidade de ajudar. Vê, ele não é bom, não é bonzinho? Então assim, não brinca comigo que eu não brinco com ninguém. Então eu venho, eu descontraio, eu brinco, eu elogio, entende, seu moço? Mas eu não aceito palhaçada, não. Laroyê! Laroyêxu! Exu é Mojubá. Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Calunga, Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Você quer ver, eu vou chamar esse Exu pra demanda quebrar. Esse Exu pra demanda quebrar. O nome dele é Calunga Pará. O senhor trabalhar na Calunga confere mais seriedade ao seu tipo de comportamento ou isso vai da sua individualidade? Seu moço, acho que vai mais da minha individualidade. Todo mundo pode falar que é da encruzilhada, que é do cemitério. Se você não tiver respeito, seu moço, não vale de nada isso. Mas se falar, né? Porque assim, eu não sou Calunga, Calunga alguma coisa, entende? Sou Exu Calunga. É. Eu abranjo aonde tem a Calunga. Certo. Calunga pra mim é um espaço grande. Certo. Então é aonde eu vou lá e atuo. Então ora pode ser dentro do mar, ora pode ser numa campina rasteira e ora pode ser dentro do cemitério. E se você me chamar nas encruzilhadas, eu vou lá nas encruzilhadas, eu vou no cruzeiro. Onde eu sou chamada? O senhor tem algum trabalho que o senhor fez ou já se relacionou com algum Exu Tiriri da Calunga? Com certeza. O Calunga Moreira ou Tiriri? Segura a porteira. Tiriri é meu companheiro, moço. Nós somos compadres. Então onde está um Calunga, está um Tiriri. Assim como está um Calunga, está um capa preta. Ah, é? São dois Exus da falange, né? Que me ajudam a atuar nesse mundo escuro aí da alma humana. Como Tranca-Rua, como Marabô e o próprio Exu das Almas. Tá. Existe Exu que não aplica a lei? Existe, seu moço. Mas eu não chamaria isso aí de Exu, não, viu? É, então. É, aí que fala, né? Poxa, Exu. Ó, Exu, ele é um guardião, ele é um protetor, é um cobrador, né? Nós somos cobradores. Se as pessoas erram, nós vamos lá e cobramos o erro dela. Só que aí, seu moço, o ser humano aqui, ele fica preso ao baixo astral muitas vezes. Uhum. E às vezes, aquilo que está sendo chamado de Exu, não seria um Exu. Para mim seria uma quiumba. Uhum. Só que aquele cavalo está trabalhando com aquilo, porque ele atraiu aquilo para a vida dele. Claro. É, mas eu sou Exu, não sei o quê. É. Eu não gostaria de chamar isso de Exu, que Exu não aplica a lei. Mas infelizmente, em nome de Exu, em nome de Exu tem. Tem. Mas eu, Kalunga, não chamo aquilo de Exu. Não chamo. Não, chamo de quiumba. Você vê, por exemplo, você pode começar um terreiro. Todo mundo pode começar um terreiro. É. Né? Começam-se assim muitas casas, às vezes. Mas às vezes a casa não se sustenta, dura 1, 2 anos. E aí? Então, cadê o Exu da casa? Cadê o Exu da casa? Cadê o Exu da casa? Aquela casa ruiu porque ela não tinha um Exu. É. Mas isso eu estou falando dentro do trabalho de Umbanda, né? É, sim. Porque tem algumas Umbandas que falou a palavra Exu. Que isso? Não, tem, seu moço. Tem Umbanda que não toca para Exu. Tem Umbanda que nos trata como espírito das trevas. Nossa. Isso, seu moço. Umbanda tem bastante por aí. É. Aí eu vou dizer de novo, né? Aquela casa ruiu por quê? Onde estava o Exu da casa? Onde estava? Ele era realmente um Exu? Ou ele era uma quiumba? Que estava se aproveitando da energia de Exu? Porque até para montar um espaço, seu moço, sagrado, tem uma estrutura lá de cima e lá de baixo. Ah, é? Pensa numa estratégia de guerra. Vamos ver. Pensa numa estratégia de guerra. Estou pensando. Então vamos lá. Ogum determina um Exu nessa encruza, um Exu na outra, um Exu lá em cima, um Exu atrás. Nós fazemos uma rede de proteção naquela casa que vai agir, naquela casa que vai tocar uma Umbanda, que vai tocar uma doutrina. Nós vamos lá guardar a casa. Entendeu, seu moço, que eu quis passar para vós? Então nós fazemos uma estratégia de defesa, inclusive para o espaço que vai ser trabalhado, que vai ser levantado. Uhum. Para que essas quiumbas, esses negativos, não se adentrem no espaço e quebrem, né? Quebrem a harmonia para poder levantar um terreiro novo, vamos dizer. Claro, é o quatro roda que não funcionou naquele dia. É essa atividade deles, ou seja, eles realmente são eficazes quando eles agem. Se eu tenho ideia o que é as trevas. Ah, não. Seu moço. É? Ah, eles são muito organizados, seu moço. É, meu pai. Bem, posso contar uma coisa? Por favor. Há uns anos atrás, o nego velho me chamou. Kalunga, sobe aqui. Eu tenho um caso que eu preciso trazer essa pessoa em segurança ao centro para ele ser tratado. Ele pediu ajuda, né? Eu preciso que você vá buscar. Tá bom, o que que eu faço? Você vai dar uma missão pro cavalo. Uma missão pro cavalo? Uma missão pro cavalo, porque o cavalo tem que saber o que ela vai fazer. Uhum. Eu vim, tirei meu cavalo do corpo, eu e o Caveira, vem, pegamos ela pelo braço. Voamos essa cidade toda aqui, não é assim que vocês falam, né? É. Passamos lá, fomos até o lugar. Volitou essa palavra. Fui lá, levei o cavalo onde tinha que ir. É um lugar aqui de vocês aqui que mexe com muito dinheiro. Banco. É assim, ó. Não, é, não sei se essa é a palavra, mas é uma rua grande assim, ó. Ah, que mexe muito dinheiro. Isso é assim. E meu cavalo achando que tava sonhando, entende, seu moço? Ah. Nós entramos, ninguém nos viu. Pegamos lá aquilo que vocês desce, sobe. Elevador. Isso. Ó, aqui Tava escrito umas palavras lá, meu cavalo depois te fala. Tava escrito as palavras lá. Ela falando assim, o que eu vim fazer aqui? Né? Chamando todos os santos dela, né? E eu do lado, né? Meu, calma, moça, tenho que te mostrar uma coisa. Senhor, com a sua paciência. É, fica calma. Aí descemos. Ó, é aqui. Abriu uma porta, uma coisa assim, seu moço. Parece... Filme. Essas coisas de vocês aí. Filme. Mas é, na verdade, é a realidade, só que é de uma outra forma. Uhum. Abriu, tava lá 9 entidades depositando um moço deitado, que era um moço que a gente tinha que buscar. Ele com a tampa aberta da cabeça, e essas 9 entidades agindo, doando fluido negativo para essa cabeça. Ah. Aí eu falei, ó, tá vendo, cavalo? Esse moço vai te procurar. Se esse moço te procurar, você já sabe o que você tem que fazer. Né? Tava apavorada, né? É. Ó, você já viu o que você tinha que ver? Tá, então vambora. Passou um tempo, o moço veio. Aí ela já sabia o que tinha que fazer. Então, primeiro o nego veio, me chamou, deu a missão pra mim, eu tinha que trazer o moço. É, né? Sim. Como ele tava carregado de quiumba, nós, em conjunto, né, nós os exus que trabalhamos para levantar essa força, para trazer esse moço até a ajuda, como ele estava cheio de quiumba, era capaz das pessoas olharem para ele e não achar que ele estava inventando. Ah, entende? Sim. Porque tem muita coisa entre o véu do espírito pro da matéria, seu moço, que engana. Ah, é? Né? Então, eu me certifiquei para que desse tudo certo. Claro. Né? Para aquele moço que o preto velho me designou a missão de proteger. Então eu fui lá e mostrei quem era pro cavalo. Fui lá, pude fazer isso, mostrei quem era. Trouxe, ele foi atendido, ele foi curado, resolvido. Acabou, senhor. Você entendeu onde nós atuamos? Sim. É o que eu, isso que eu quis dizer para vós. É. Que é uma atividade assim, em conjunto, mas assim, quando confia no senhor. O senhor assumiu uma responsabilidade, tem que executar, senhor. E se nesse dia que ele, o senhor conseguiu trazer ele aqui, o Pai de Santo dissesse, hoje eu não estou cansado, não vou... Então, só que aí é o que eu estou te dizendo. É. Eu já fui lá, eu já fui me certificar. Uhum. Então eu botei mostrei para ela quem era a ajuda. É. Né? Abri um olho desse tamanho, a hora que viu que o negócio era de verdade, né, seu moço? Não era brincadeira, então eu precisei usar a matéria dela e usar ali a parte espiritual, tirando ela do corpo, fazendo nós lá indo até esse lugar onde as trevas agem e organizadamente, viu, seu moço? Ali 9 entidades negativas, ali doando fluidos negativos para aquela cabeça. Então aqui estava trazendo confusão, alucinação. Coisas que os doutores da Terra não estavam conseguindo resolver. Uhum. Então, como ele é uma pessoa de fé, né, ele não é de nós aqui, ele não é do chão, uhum. Mas ele é lá dos outros doutores, ele pediu ajuda. E o nego velho não tem essa. Se foi chamado, colocado no caminho dele, foi lá, mandou eu ir fazer, mesmo que não é da Umbanda, que é de não sei o quê, mas vai fazer, seu moço. Claro. Pra ajudar. É. Houve o pedido. A fé existe e ali a pessoa está acreditando, né? Em vocês. Está acreditando em vocês, então vocês vão ajudar. Não interessa a religião, é isso que o senhor não interessa a religião. Claro. Zâmbia é um só. É. Então, onde esses dias eu tive a intuição, assim, que sempre no meu caso, quando começa a chover, é a hora que eu estou chegando em casa. É sempre assim, eu nunca pego a chuva. Graças a Deus. Pode ser isso o Exu da gente dizendo, olha, vai embora, já está na hora de mim, vai chegar. Não, mas dá tempo. É. Mas fala. E às vezes o couro que vocês dão também é isso, intui a pessoa. É, mas você não está escutando, diabo. Acorda, moço. Está na hora de ir embora, seu moço. É isso mesmo. Acontece isso. Então às vezes assim, Exu deu um couro no fulano. Às vezes pode ser isso, que vocês intuíram ele a ficar um pouco mais para pegar chuva no caminho. Assim aprende. É um couro, não é? Se você chegar em casa que não pinta. Claro, né? Claro. Vocês dão risada. É, claro. Ainda mais se estragar essas coisas de vocês aí, ó. Não. Claro, claro. Então eu tenho notado isso, eu digo assim, como a gente é favorecido e não entende que isso pode estar vindo do mundo espiritual, esse favorecimento. Isso chama-se intuição, senhor. Olha lá. Mas não parece que foi a entidade que passou. Vocês conseguem passar muito desapercebido. Porque nós temos que passar desapercebido, senhor. Para que o mérito fique para a pessoa. Exatamente. Nem tudo que eu faço, eu tenho que pegar para mim. Ah, certo. Claro. Mas se você passou por isso, senhor, você é porque você é merecedor. Porque ouviu a sugestão. É, você foi lá, ouviu a sugestão, vamos dizer assim a palavra, você seguiu a tua intuição. Seguiu. Claro. Então, quando as pessoas assim, dizem assim, por que que tem, depois eu falo do Exu estar no embaixo, que tem gente que fala assim, por que que o Exu está no embaixo? O que que é estar lá embaixo do ser humano, né? Porque eu tenho uma analogia, o inferno, né? Vamos dizer, o céu está em cima e o inferno está embaixo, está no meio da terra. É só para dizer isso. Porque assim, se você for fazer um estudo, isso é coisa dos antigos. Porque o centro da Terra é fogo puro, né? É. Então, assim, alguém já foi lá e viu que o centro da Terra é cheio de lava, de fogo. É. Então, ali é o inferno. Por que que associar o diabo com o fogo, né? Por que que associar? Porque queima, porque dói, né? Então, nós vamos para lá para queimar os nossos pecados. Esgotar. Tá? Esgotar. Esgotar. Aí você chega lá, o inferno, para vocês aqui, debaixo do hemisfério sul, não é isso? Vocês estão aqui embaixo? Ele é quente. É. Mas para quem mora lá na outra polaridade, O inferno é frio. É frio. E o frio queima também. E o frio queima. Como uma mata sem caça para um índio é o inferno dele. Claro. E quando assim... Por que que tem a aparência que os encarnados chamam de diabólico, demoníaca, sobretudo na fabricação das imagens de Umbanda? Exu não é o diabo. Então. Tá? O diabo é criado pelo catolicismo para dar medo, né? Mas quando nós viemos para Umbanda, nós viemos através de uma unção de religião. Então foi tirado um pouco daqui do kardecismo, foi tirado um pouco aqui do catolicismo, foi tirado um pouco aqui do candomblé. Então, quando o Exu veio, né, por nós sermos os seres mais perto de você, nós estávamos queimando lá no inferno. Então, nosso aspecto, né, é de chifre, de rabo. Você não viu agora há pouco, eu não brinquei, que eu tenho chifre e um rabo? Claro. Aí eu vou te falar uma coisa, né? Nem todo Exu é aquilo que aquela imagem diz, porque ela é uma imagem, né? Ela, né, pode quebrar. Mas tem Exu que se plasma dessa forma assim, senhor. Sim. O senhor pode, se o senhor quiser, a hora que o senhor quiser. Por exemplo, a minha vestimenta é a forma com que eu morri. Como é que é? Eu morri, senhor, caindo dentro de um caldeirão onde derrete ouro. Pensa como eu fiquei bonito. Ficou um caríssimo. Né? Pensa. Sim. Eu fiquei pele pura. Né? Derrete tudo. Só que me deixaram com traços de carne. Quando eu apareci pro meu cavalo a primeira vez, ela quase teve um infarto. Que isso? É o diabo! Né? Então, é assim, seu moço. Cada Exu, se ele precisar fazer uma vestimenta, né, de um homem comum, ele vai usar. Mas se eu precisar te assustar, seu moço, eu vou assumir a forma mais medonha que tem. Porque se o enviado lá de cima vem aqui, ó. Às vezes, aquele moço não tem que entrar no caminho da droga. Vamos dizer assim. Só que ele vai lá de curioso pra experimentar. Ixi. Só que ele não tem aquilo com o esgotamento dele. Ele tá no caminho. Você vai ver o que eu vou fazer com os ares. Ó, é o seguinte. A hora que ele for atravessar ali, eu vou aparecer pra ele. Você acha que eu vou aparecer como um ponto de luz? Eu vou aparecer com a coisa mais feia que aparece. Que ele tenha medo. Ele nunca mais vai lá. Nunca mais. Nunca mais vai lá, senhor. Claro. E ele sabe que tem alguém de espreita. Então ele fala, não vou lá porque me apareceu aquela coisa ruim. Não vou mais lá. E aí ele vai, e ele vai de novo. Daí se ele for de novo, se ele for de novo, eu volto mais feio ainda, senhor. Só como eu falo, senhor, são as vestimentas que nós podemos usar. Claro. Porque, afinal de contas, com um propósito útil. um propósito hoje. Porque afinal de contas o quê? O que se é para eu proteger, se foi me dado a missão de proteger e eu não quero que aquele moço vá lá para o caminho das drogas, eu vou usar todos os atributos que eu tenho nas mãos, né, para não deixar ele para aquele caminho. Para não deixar, claro. Para não deixar ele naquele caminho. Quando se fala todos os atributos que eu tenho na mão, e a gente sugeriu para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso segundo momento aqui junto, de falar um pouco sobre o vício que liga à sexualidade. Como é que o senhor vê isso? Como que a pessoa assim leva uma vida sexual saudável? Bom, senhor. É carne, né? É, então, e aí? É desejo. Mas quanto mais você faz, mais você quer fazer. Mas vocês não têm que trocar fluido? Tem. Isso, seu moço, foi feito pela criação para dar procriação. Claro, tá? O propósito foi esse. O propósito foi esse. Se inverteu para usar como prazer, né, seu moço? Como... Tapa buraco. É, tá, vamos chamar assim como vai chamar. Tudo, seu moço, que você faz demais, te faz mal. Claro. Tudo. Inclusive isso. É. Entendi. Inclusive isso te faz mal. Pra você poder, né, trabalhar ou trocar fluido com uma pessoa, vocês pelo menos têm que ter uma química, não é? É. Você não pode sair fazendo com qualquer um. Você pode acabar pegando uma doença, né? Pode acontecer uma infinidade de problemas. Uhum. Só que também, ao você trocar energia sexual com alguém, ixi, você tá pondo as suas coisas em coisas do outro lado que tá trazendo pra voz. Então, se aquela pessoa tem uma quiumba em cima dela, aquela quiumba, aquela negatividade também vai agir em voz por conta do teu desequilíbrio sexual. Ou seja, tá cheio de miasma ali. Miasma negativo, isso. E os miasmas assim passam pros dois. Passa fica, pros dois. Tá cheio de aranha assim estranha, chupando ela. Sugando, né? Sugando, sugando. Esse negócio de cobre e aranha não vai dar certo. Ah, é mesmo. Vamos mudar então. Larva, larva, é. Larva astral. É porque aranha é um bicho feio, né? Mas assim, cheio de larva astral assim, sugando ela. Sangue sujo, assim. Daí, você vai lá e fica com ela. Você vai pegar também aqui. Fica, vem tudo pra você. Vem pra você. Se não tiver uma estrutura equilibrada, né? Claro. Você vai puxar. Vai ainda puxar. Mais se voz for médium de incorporação. De incorporação, de transporte. De, né? Claro. Isso, ó, vai, ó. Fica, te impregna na aura. Tá. Você, aquilo, você vai, eu preciso. Né? Você vai ficar naquilo, na necessidade. Só que, na verdade, não é uma necessidade, é um desequilíbrio. Aham. Que tá fazendo com que você procure aquele caminho. Aí você passa a usar aquilo, né, como uma desculpa. Então, eu sou um vício no sexo, vamos dizer assim. Eu preciso disso. É. Poxa, vamos falar de dois parceiros aqui. Vamos. Tá? Vou dar um homem e uma mulher que se gostam, que se respeitam. Se eles fizerem entre eles, eles não vão pegar coisa ruim, seu moço. Não. Não. Tá tendo uma troca de fluido. É. Porque existe uma coisa chamada amor. Ah, mas, sim, claro. O amor nessa hora é muito importante. Emana uma luz ali que tira tudo. Emana, exatamente. Então é diferente. Agora, você tem uma pessoa dessa em casa e você vai procurar outra fora. É. Não dá certo. Não dá certo. Só que quem paga o pato, se você é aquela outra pessoa que tá ali, que tá trocando esses fluidos com vós, que também tá adquirindo essas energias negativas. Que você trouxe da outra. Que trouxe da outra. Então, assim, por que que você acha que eu prezo fidelidade? Por que que o senhor preza fidelidade? Eu não disse pra vós. Porque isso é uma das coisas, seu moço, que se os companheiros, um do outro, enxergassem, se você tá indo buscar outra pessoa, é porque aquilo que você tem não tá bom. É. Então, se você quer ter uma vida boa, quer ter equilíbrio, não vá trair, seu moço. Não. Não vá procurar traição. Claro. A traição, ela não é só uma desestrutura um lar, ela te desestrutura também energeticamente. Ah, espiritualmente ali você sim. Exatamente. Por isso que se não tá bom, ó, melhor nós parar por aqui. Você segue o teu caminho e eu sigo o meu. É mais bonito. Mas assim, se a pessoa dizer eu uso preservativo, então eu tô preservando o meu parceiro. Você tá preservando ele de doença. Física. Física. É. Mas existe doença espiritual. E aí? Existe a doença espiritual. Claro. E como é que fica nessa hora o Exu, a Pombogira? Quem que fica mais de cara, assim, mais chateado, mais com raiva quando alguém trai? É o Exu ou é a Pombogira? Olha, seu moço, eu não fico com raiva de ninguém. É neutro? Eu sou neutro. Nem a Pombogira. Pombogira, ela muitas vezes ela ajuda a equilibrar uma pessoa que está passando por um esgotamento de um relacionamento, onde a pessoa foi muito traída e ela descobriu a traição. A Pombogira, ela pode agir ali, no seu cavalo, vamos dizer assim, nesse termo, para equilibrar o cavalo e ajudar o cavalo a ter uma outra vida, enxergar que ela pode ser feliz ainda no amor, entende? Porque aquela pessoa, se ela fez aquilo com ela, ela não estava sendo leal aos sentimentos. E ainda tá? Então, madura, né? Não estava sendo madura, não estava sendo nada, seu moço, né? Então, assim, a Pombogira pode ajudar nesse sentido. Ah. Só que, muitas vezes, é o quê? Pombogira é a mulher da vida. É puta. Quem falou isso, seu moço? Né? Ah, Exu é um cara que ficou aqui na Terra, que bebeu, fumou, que machucou os outros, que matou não sei o quê. Você entende, seu moço? É exagero. É exagero. Sim, então, assim, são dois mistérios sagrados que precisa compreender mais. Mistério sagrado? Exu e Pombogira. Pombogira é um mistério... feminino e masculino. Como é que você dá ordem no mundo? Os dois têm que andar juntos. Ou seja, Pombogira é o mistério feminino e Exu é o mistério masculino. Exatamente. Os dois andam juntos. Aí você fala assim pra mim. É, e aí? Mas seu Calunga, se for no caso de dois homens. E aí? Tá? Seu moço, de qualquer forma tá tendo uma intenção. Se for verdadeiro, seu moço, se for uma essência pura, um deles tá fazendo uma ação feminina. Ah. Agora, se for de sacanagem, putaria, o sentido é outro. Claro. Aí vai ficar um monte de quiumba se usando dos dois ali. Porque o feminino não é necessariamente a entrada, a existência da entrada para a penetração. É o sentimento do sagrado feminino que o homem carrega. E o homem carrega. Esse isso. Aflorar disso nele. Sol e lua, seu moço. Ah, entende? Claro. É assim, ó, isso? As religiões antigas, né, muito antigas, ainda, né, tentam preservar o sagrado feminino. Uhum. O que, que é essa força? Não é em si a força da mulher, uhum, né, mas são sentimentos, claro, né, são as suas ações dentro de um contexto onde você precisa, onde tem a razão, né, você não pode ser muito razão e nem muito sentimento. É. Emoção, então, né? Tem emoção. Não faz assim, ó, pra luz dos seis não tem que ter um positivo e um negativo? Tem. E o neutro ainda. E o neutro. Ah, né? Eu aí eu lá no meio. Então, seu moço, tem que ter um equilíbrio. Uh-huh. Se vós fica aí, vamos dizer, vós é um jovem, né? É. Vamos dizer assim, jovem. Jovem. E geralmente eles são o quê? A agressividade é maior quando você é jovem. É a rebeldia, né? A rebeldia. É. Então, vai transferir isso pro sexo. Muitos vão transferir isso para o sexo. Então eu pego uma aqui, outra eu pego ali, eu vou assim eu vou. Tá? Só que muitas vezes ele está se prejudicando sim. Tá, né? Promiscuidade, chama. A palavra é bonita, seu moço, eu ainda vou aprender a falar bom assim, viu? Ou seja, você pode achar uma pérola dentro do lixo, mas não é um lugar que você fica procurando, né? Você vai se sujar, pegar doença. Exatamente. Uhum. Porque Deus fez o homem e a mulher como sendo seguranças, como semelhança dele, não foi? Foi. Aí ele botou, vamos procriar. Ah, e o Adão e a Eva, né? É. Vamos procriar, vamos fazer o mundo. Aí você tem isso, só que você não está satisfeito com o que você tem, você começa aqui, você começa ali. Você está desequilibrando algo, você está saindo do balanço. Então você está provocando uma negatividade. Sim. Ele não faria escritas para serem só guardadas. Existe aí, lá, existem os mandamentos. Sim. Vamos um pouquinho mais para trás lá, seu moço. Uhum. Vamos lá um pouquinho. Não veio um moço aí, bateu as tábuas lá? É. Porque o homem precisa da lei, seu moço. Ah, lá. Se ele não tem, ele vai virar um animal, ele vai virar um canibal, vai virar alguma coisa. Só que vai virar uma zona. Já é? Né? Já é? Já é. Imagina então, claro, se não tiver uma lei. Vai lá nos tempos primórdios da Terra. Como é que era o homem? Um animal. E isso foi evoluindo, evoluindo, melhorando. Aí entrou o pudor, entrou a moralidade, assim foram entrando os costumes, até todo mundo entender que é um indivíduo por um. Entende? Cada um é um. Só que vocês precisam de um parceiro. É. As escolhas sexuais de vocês, para nós, não importam. Do Exu, né? Não, para ninguém lá de cima nem lá de baixo. Uhum. Só que assim, não adianta você escolher um parceiro ou uma parceira e tá aqui com ele, tá com o outro, tá com você. Você tá fazendo o quê com a tua vida? Isso, então você não tá agindo dentro da lei, princípio moral da Terra. Então mesmo que seja uma lei da Terra, que não é uma lei espiritual, é uma lei da Terra, você tá fugindo do equilíbrio. Ah, claro. Então você tá causando uma negatividade aí. Aí pra vós arrumar isso, seu moço, haja doação de energia numa pessoa que é esgotada sexualmente. Porque em si, seu moço, além de tudo, tem as maldades que são feitas nesse nome, né? Nome do sexo, tem as pessoas que foram usadas, né? Como se chama? Manipuladas, são as que são estupradas, são as que são escravas sexuais. Tá? Então, assim, é uma opção que a pessoa foi para aquele caminho, ela não teve como fugir. Uhum. Então, não é porque aquilo que ela aconteceu com ela que ela é uma pecadora. Entende, seu moço? Agora, se ela ficar carregando a culpa daquilo, ela vai continuar ruim, não vai conseguir melhora. Uhum. Então, assim, mesmo que ela tenha feito todas essas coisas erradas, vamos pegar uma moça da vida, vai, vamos lá. Vamos pegar um exemplo, né? Você pega uma moça aí da vida, né? É o trabalho dela. É. Dentro da lei da Terra de vocês, não está errado vender o corpo? Sim. É errado vender o corpo. É. Só que vamos dizer... Prostituição. Tá bom, vamos dizer que ela vende o corpo dela porque ela realmente não conseguiu uma abertura de caminho. Vamos dizer, seu moço, que ela não conseguiu. Provação da sociedade. Agora ela não conseguiu. Claro. Todo mundo fechou a porta na cara dela. É. Ela tem um filho pequeno. Eu não quero roubar. É. Então eu vou dar a única coisa que eu tenho de valor. É. Eu vou foder com essa moça, seu moço? Não. Na hora que ela morrer? Não. Não? Eu vou tentar tratar ela. É. Para equilibrar, para ela poder... Aquela atividade virou vício só. Pronto. Aí, tô te falando, aí é um vício. É. Você foi lá, você fez causado, entendeu? Você foi lá de verdade, você foi lá provocar. Sim. Então a gente tem uma diferença, porque muitos estão nessa vida porque gostam dessa vida. É. Mas muitos estão nessa vida porque eles não têm opção. Claro. E a sociedade de vocês aqui, seu moço, ela é cruel. É, então. Se você erra uma vez, você erra para sempre. Sempre. E não tá certo isso. Não. Então é um julgamento. Julgamento descabido. Descabido. Fala pra mim, seu moço, se alguém chegar lá, vamos ser sincero. Né? Isso é outro teste. Olha lá. Outro teste do galo. Vamos ver. A prostituta não quer mais essa vida. E de repente, ela tá aqui no centro tomando consulta. De repente. É. Mas todo mundo sabe que ela é mulher da vida. Tá? Ixi. Aí ela não quer mais essa vida. De repente, uma da moça aqui que tá aqui dentro fala assim: tô precisando de uma empregada doméstica. Não é assim que vocês falam? Não é quem cuida da casa? Tô certo? Certo. Aí ela: eu vou me oferecer pra trabalhar. Será, seu moço, que você vai abrir as portas da sua casa pra uma mulher da vida? O senhor manda bem um filho que o senhor quer testar. Poxa, mulher, ela não teve outra opção. Quantas moças novas, lá de riba dos seis aqui, ó, da terra lá de cima, lá dos companheiros baianos, não sofrem esse tipo de coisa? São pegadas a moça nova, são colocadas nessa vida. As próprias portuguesas? As próprias índias passaram por isso. É. Então, assim, você bota lá uma moça pra viver da vida, ela, aquele é o mundo dela. É. Se não chegar um ser humano que tenha misericórdia e abre a porta pra ela, sai dessa vida, vem pra minha, ela vai ficar lá. Vai ficar lá. Ela não tem um incentivo, seu moço. Ah, é. Daí realmente... Entende? Então tem uma diferença. Agora, há aqueles que vão fazer de sacanagem mesmo, seu moço. Sacanagem, né? Vão lá, vão pra desequilibrar, entendeu? Vão pra aproveitar procuram as mulheres da vida, procuram os homens da vida, para se divertir, para ter prazer. É errado ter prazer, seu moço? Eu não acho errado você ter prazer. Desequilíbrio que... Mas o desequilíbrio em si daquilo que você está fazendo é que é o errado. Que gera problema, né? Entendeu? Porque de repente você encontra uma parceira aí que você tem uma afinidade sexual, aonde os dois possam se encaixar, não é um amor, mas de repente é uma paixão. É. Só que os dois se dão bem porque eles têm essa afinidade sexual. É. Só que os dois estão ali juntos. Eles não vão provocar negatividade em si mesmo porque eles estão juntos, mesmo que não há o amor. Agora, se existe o amor, melhor ainda. Que aí tem uma aprovação de família, né? Vão procriar, um interesse em criar algo. Claro. Agora, eu tenho isso aqui e eu vou procurar. Você está infringindo uma lei da terra. Claro. Parece que o senhor está ensinando o seguinte. Tem um buraquinho na minha construção emocional, bem pequenininho. Daí, no lugar de eu sanar esse buraquinho, construir algo de dentro para fora, eu vou buscar algo que complete ele, só que não encaixa ali, é bem maior, então fica em cima. Eu vou criando peso nas minhas costas. Vou criando peso, peso, peso. Isso chama culpa. Culpa. Eu boto o nome disso aí de culpa. E muitos não reconhecem que é culpa. Não. Se alguma coisa que você faz te desequilibra energeticamente, mentalmente, espiritualmente, para compensar, você causou. É. Se você não reconhecer a tua culpa, seu moço, você nunca vai sanar. Não. Esse buraco que você está me falando, ele pode crescer e virar um baita de um problema aí. É. Para vocês, inclusive, trazer uma doença carnal. Isso. Tá? Agora, se você sabe que você tem um buraco e que você tenta melhorar esse buraco, você está indo pelo caminho certo. Vamos falar um exemplo. As pessoas dizem assim, para escovar só os dentes que você quer manter na boca. Né? Então, se você tem uma cárie, você tem que cuidar. Não adianta falar assim, amanhã eu cuido, ou não tem problema. Ou é só uma coisinha pequena, não tem problema. Vai deixando passar, né, seu moço? Ah, tá certo. E é responsabilidade também, igual o senhor falou. Como que o senhor definiria o medo? Bom, eu tenho dois jeitos de ver o medo aqui, né? Eu tenho aquele medo que te impede de fazer as coisas, tá? Esse é um medo que causa sérios desequilíbrios espirituais, inclusive. Mas eu tenho um medo bom, vou dizer, que é aquele que faz você se certificar realmente se você quer aquilo. Então, por exemplo, eu tenho medo. Medo de ir adiante. Uhum. Mas porque eu tenho esse medo, eu não vou. Uhum. Então eu me recolho aqui e viro uma vítima. Aí você pode ter problemas como síndromes que vocês têm aqui de pânico, não é? Sim. Tem várias dessas. Desenvolve-se. Desenvolve isso através do medo. Se você tem um medo, por exemplo, eu quero fazer a coisa certa. Então eu tenho medo, então eu vou me vigiar. Uhum. Eu vou me policiar. Uhum. Eu acho que esse medo é um medo bom, entendeu? Porque você, eu vou baixar lá no terreiro, eu vou chamar o Exu Calunga, mas eu não vou precisar acender vela, eu não vou fazer porra nenhuma, eu vou lá e vou chamar o Exu Calunga, sou bom, sou melhor. É. Poxa vida, né? Que mérito você tem, né? Agora, a partir do momento, eu vou falar isso pelo meu cavalo, tá? Quando ela desce, quem conhece a peça, sabe que ela tá tremendo de medo. Mas ela desce. Medo? Ela desce. Medo do quê? Quando ela desce, o senhor falou, quem conhece ela sabe que ela está tremendo de medo do quê? Do quê? De não fazer a coisa certa. Ah. Então eu vou descer, eu quero que a gira dê certo. Então eu vou me certificar de tudo para que a gira dê certo. Esse medo, ele pode te atrapalhar da seguinte forma. Aí eu não vou mais, então acabou. Não vou no centro porque eu tenho medo. Medo dessas coisas. Esse medo te trava. Sim. Agora, tem um outro medo, seu moço, que faz com que você se certifique das situações. Claro. Favorece. Favorece. Então, ela vai descer, ela vai passar lá na minha truqueira, ela vai rezar, não é assim que fala? Ela vai lá bater cabeça no Ogum dela, ela vai passar nasal. Entendeu, seu moço? Ela vai se certificar de que eu tô cobrindo tudo e a todos, não esqueci de nada. Tá se vigiando, seu moço. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, entendi. Claro. Tem aí aquele medo que parte do instinto de sobrevivência. Claro. E esse daí é útil, porque senão Deus não teria colocado na gente, né? Não, mas Deus colocou tudo aqui, se eu posso, né? Se eu posso falar assim, né? É. Ele colocou tudo aqui para nós usar. Claro. Colocou tudo aqui para nós usar. Agora depende de como a gente vai usar. O senhor, às vezes as pessoas definem mediunidade como insanidade, definem insanidade como mediunidade, muita gente já foi parar no hospício e era só médium. Mas muita gente que é médium... E continua acontecendo. Tinha que estar em outro lugar, né, médium? E como é que vê isso aí? Olha, nada é por acaso, começa por aí. Se a pessoa vai lá parar pro sanatório, era o que ela tinha que ir. É. Tá? Uma aprovação ali. Uma aprovação. Uhum. Vamos chamar de aprovação, se é assim que nós quer falar, né? É. Agora, você não pode pegar uma pessoa insana e dizer que ela é médium. Apesar de muitas pessoas que têm a deficiência mental, que têm a insanidade, principalmente aí as pessoas que têm bipolaridade, esquizofrenia, né? A grande maioria são médiums fenomenais, sensitivos. Só que você tem que saber que existe uma doença. Então, se não tratar a doença, não se trata a mediunidade. Há um conjunto. Vamos tratar a mediunidade, mas também vamos tratar o equilíbrio da pessoa. Muitos médiuns vão parar no hospício porque são teimosos. Teimoso! Tô vendo o espírito. O que você vai fazer lá no médium? Vai no centro. É. O que você vai fazer no médium? No médium? Tô tendo alucinação. Toma remédio. Toma remédio. Rivotril. É? Eu se revoltei aí. Você é de gente revoltada. Né? É. Mas você pensa bem, seu moço, olha lá, né? Aí o médium, muitas vezes, não tem nada. Mas ele quer achar que ele tem alguma coisa. Ele quer ajudar, o médium quer ajudar. Você traz... Quer ajudar o quê, seu moço? Não, eu digo assim, se a gente leva um problema pro crente, ele vai falar que é demônio. Pro espírita, vai falar que é obsessor. Pro umbandista, vai falar que é mal, mediunidade, sei lá. E o médico vai querer ajudar do jeito dele, né? Ah, o médico tá certo. É. Né? Agora, você já foi algum doutor que falou pra voz assim, ó, você tem que ir no centro? Não. Então, mas tem uns doutores que fazem isso. Tem, né? Tem. Isso é bom, né? Já estão com a cabeça aberta. Só que nós pode ter certeza que o tratamento espiritual, ele tem que estar em paralelo ao tratamento da Terra. É um conjunto. Por quê? É um conjunto, seu moço. Ó. Mas o seu Calunga, pô. Calunga resolve. Ah, tá bom, seu moço. Olha só a vaidade, né? Ah. Eu vou lá e eu resolvo mesmo. Mas só que se o homem for despirocado, o que, que eu vou fazer, seu moço? Claro, claro. Não, né? Vamos botar o pé no chão. Vamos lá. Assim. Essa ciência que hoje vocês chamam de medicina, ela começou há muito, muito tempo atrás. O pai da medicina, Hipócrates, né? Ele trabalhava o quê? Primeiro a medicina era considerada que qualquer mal que você tinha era espiritual. Ah. Vai lá, moço, pega lá as suas coisas grandes de vocês aí, ó, bota lá, ó. Os arquivos. Nos arquivos dos seis, vocês vão ver que o Calunga tá falando uma coisa assim, ó, que tem... Fundamento. Só que aí, o ser humano, ele sempre quer, alguns, né, não são todos, e forma contra exame. Então, assim, eu quero provar que exame não existe. Ah. Entende, seu moço? Então, começou aí a interferência. É. Hoje, né, aqui na Terra de vocês, porque se vocês for lá na onde puxa o zoinho lá, ali, a medicina, ela traz dois sentidos, a energética e a da matéria. Inteligência. Entendeu, seu moço? Uhum. Aí sim, usar a inteligência. Então, mediunidade, insanidade, a entidade vai saber o que é para fazer, né? De cada lugar, é só confiar. Não, seu moço, já veio aqui gente que é ruim da cabeça. Entendeu, seu moço? Ruim da cabeça? E já veio gente aqui que era ruim da cabeça. E é falei, Moça, você tá botando desculpa em algo que você não quer assumir que você tem um problema, não tem? Então vamos tratar o seu problema. Se ele for espiritual, eu resolvo. Então você vai fazer o tratamento espiritual, só que você precisa também passar pelo tratamento da matéria. Médico, né? Muito bem. Também a gente prometeu de falar um pouco sobre a mediunidade desequilibrada. É, isso é um assunto importante, seu moço. Fala. O que que acontece com esses filhos, né? Eu costumo ver, olha, seu moço, isso não é uma coisa que nós vemos pouco, não. Nós vemos muito, tá? Médium desequilibrado. O que que é esse médium desequilibrado? É. Qual é o desequilíbrio dele? Qual que é? Tem um fator, tem um conjunto, seu moço. Vamos ver. Então, uma pessoa que realmente é médium, mas ela não quer se assumir de médium. Ela não quer, não quer ser. Não quer, não quer essa vida pra mim. Não quer. Ela pode escolher, realmente. Mas ela precisa se tratar energeticamente. Porque senão, ela é um portal. E ela vai pegar tudo quanto quer coisa. Pega mesmo. Pega, traz pra si. Mas se tiver fé? Ah, peraí, vamos lá. Fé é uma coisa, mediunidade é outra. Tá? Vamos trazer no caminho. A fé tá dentro da mediunidade, com certeza. Só que o desequilíbrio do médium, tá? Vem pelas ações dele. Tá? Vem pela postura dentro de um terreiro. Porque existe um médium que trabalha, trabalha, trabalha, de repente não quer trabalhar mais. Cansei. Ah, cansei. Vai embora. Tem um médium que vai curiar. Então pula aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Ninguém resolve o problema dele. Será que o problema é do centro ou é dele? Tem um médium que é um portal. E aonde vai, a pessoa pega com tudo quanto quer tranqueira. Nossa. Só que aquela pessoa, ela não vê a Umbanda como salvação, ela não vê o Espiritismo como salvação. Candomblé, então nem se fala. Aí ela vai para dentro de uma igreja, vamos botar numa igreja, porque essa religião é muito importante para o planeta, tá? Senão ela não existiria. É. Ela vai lá, ela vai se doar pro próximo. Mediunidade não é doação, senhor? É. Então ela vai ali, naquela doação dela, ela está fazendo a parte dela. Então, ela vai melhorando, não importa o caminho dela. É. Só que aí, seu moço, vai chegar um limite que ela não vai conseguir mais ajudar ninguém, porque ela está esgotada. Entendeu? Ela assumiu aquilo como responsabilidade, só que ela está esgotada. Estragou o aparelho. Estragou o aparelho. Vamos dizer assim. Né? Literalmente. Aí começa a culpa de quem? Do Exu. Aí baixa Maria Padilha, baixa Tranca-Rua, né? Aí é culpa de nós. Perceber que nesses ambientes a culpa é nossa. É, joga na costa do Exu. Mas dentro da Umbanda, infelizmente, isso também acontece. É. Eu tô com um caso aqui muito interessante de uma moça que a culpa da vida dela não tá boa é a pombogira. Como assim? Quem tá desequilibrado não é voz? Foi voz que atraiu essa pombogira pra voz. Se ela tá com voz, aconteceu alguma coisa. É. Então, assim, ou você doutrina esse espírito que tá com voz. É. E você também tem uma postura mental, se corrige, né? Trabalha, assume tua missão, segue teu caminho. Agora, seu moço, também tem uma coisa que nós vê aqui. Muitas pessoas, todo mundo é médium, né? Já foi falado assim, todo mundo é médium. Vocês provém do espírito, não é, seu moço? Provém do espírito, então todo mundo é médium. Só que tem gente que já pensou, se todo mundo fosse macumbeiro, eu ia fazer o quê? É. Então não, né, seu moço? Não. Cada um tem uma missão. Nossa. Então, às vezes, a mediunidade não é só incorporação, seu moço. Por que que você vai abrir uma porta para uma pessoa que não tem uma entidade, não tem uma missão de incorporar? Você está forçando. É. E nós não podemos forçar, seu moço. Não pode. Vocês não seguem o livre-arbítrio? Sim. Vocês seguem o livre-arbítrio? Então, eu não posso. Aí, chega um médium, muitas vezes, o que acontece aqui, completamente esgotado. Eu vou falar assim, esgotado. É. E eu vou largar tudo, eu não aguento mais. Por que você não aguenta mais? Ah, porque minha vida não vai pra frente. Eu não me dou bem em nenhuma casa que eu fico. Né? Aí eu vou analisar, doutor. Peraí, então você não dá bem, o que que você faz? Você entra na roda, você fica olhando o quê? O teto? Se você tá dentro de uma roda, ela funciona. Tá falando da roda, é um ciclo de energia. Esse ciclo de energia, seu moço, tem que funcionar direito. Se tem alguém ali dentro que não está funcionando direito, vai prejudicar os outros que estão do lado. Quebra a corrente? Quebra a corrente. Apesar que tem muito médium que segura essa corrente sozinho. Ô, louco! Tem muito médium que é bom e segura essa corrente sozinho. Agora, aquele médium que está desequilibrado, seu moço, Se ele não se reconhecer que ele também está fazendo coisa errada, por exemplo, eu estou aqui, estou prestando atenção, eu estou lembrando do que eu tenho que fazer em casa. Você está quebrando a corrente. Aí as quiumbas vão ficar em cima de você. Ou você quer que uma... A quiumba não quer que tenha um médium mais aqui na Terra, mais um mensageiro da luz. Então ela vai agir por ela. Então é onde você vê fofoca dentro de centro, é onde você vê um negro querendo ser mais que o outro. Porque se o filho entrar dentro de uma roda e olhar para o seu próprio trabalho, seu moço, ele não vai abrir a porta para o mal entrar na vida dele. É aí onde começa a pensar que o outro não está incorporado, querer julgar aqui no nosso então, papel. Se o outro não está incorporado, o problema é do outro, seu moço. É, e do eixo dirigente da casa, cara. É, nós vê. Ah, eu não dou caminho. Eu dou caminho quando eu vejo essas coisas aqui. O que, que é isso da caminho? Ah. Vai, seu moço, procura outra casa. Nossa. Vai lá procurar uma casa que antes, realmente te ajude. Mas antes o senhor tenta ajudar, né? Tento. Como eu te falei, seu moço, eu tento. Se eu não puder, eu vou botar ele num caminho. Tá. Eu vou botar ele num caminho. Agora, o desequilíbrio da mediunidade é uma coisa muito séria, seu moço. É. Muito séria. E isso, eu vejo, para que possamos ajudar essas pessoas primeiro precisam falar o que elas sentem. Que elas querem que a gente adivinhe, né? É. A gente pode até adivinhar, seu moço. Sabe já, né? Sabe. Gente... Mas às vezes ela precisa passar por aquilo. Humildade. Humildade. E quando assim incorpora em casa? Eu não recomendo não, seu moço. Quais são os perigos? Bom, se você está incorporando na sua casa, você tem que ter suas coisas pelo menos firmadas, seu moço. Ah, lá. Você tem que ter suas firmezas. Para a raia lá. Você vai virar, exatamente. É. Aí você vai lá, você acha que você dá conta. É. Aí eu dou conta, eu vou lá trabalhar em casa, eu dou conta. Primeiro dia, beleza. É, só que aí isso vai acumulando sujeira, né, meu filho? Isso vai acumulando sujeira. Inimigo. Uma hora, transborda. E os inimigos? É. A gente esquece disso, a gente não pode tratar um desdém, quiumba. Você trata quiumba com desdém, ela cresce. Você tem que ter uma quiumba, vamos tratar a quiumba. É uma cobrinha pequenininha, né? É, ela vira um cobrão. É. Que te dá um trabalho. Que você mesmo alimentou aí. Você mesmo alimentou. Ixi, agora tem que cuidar. Como é que vai cuidar, seu moço, se você não admite? Você está trabalhando em casa, seu moço? É porque você não admite que ninguém te ajuda. Ixi. Você não consegue chegar em lugar nenhum, você não consegue viver em comunidade. É. Não é, seu moço? É. Tem tempo para incorporar em casa, tem tempo para incorporar onde é aí próprio. Tá... Ah, mas e a intenção? Intenção. O inferno está cheio de intenção. É? O inferno está cheio de gente boa intencionada. Que já passou aqui, que já... Ah, sou muito bem intencionado. É. Então, você quer trabalhar em casa, seu moço? Ah. A pessoa quer trabalhar em casa? Mas, no mínimo, ela tem que ter uma cabeça feita. Isso não é só para trabalhar não, seu moço, é qualquer coisa que você vai fazer dentro da tua casa. Tua casa é teu lugar sagrado, onde você vai se descansar, onde você vai se repor suas energias. É. Aí você começa a atender, ali vai virar o quê? Você abre uma porta, fica tudo lá depois. Fica? Fica, se você não souber limpar, seu moço. Você vai trabalhar um obsediado, você tira de alguém, você bota ele aonde? Nossa, você bota ele aonde? Não para pra pensar nisso. Não para, seu moço. Você bota ele aonde? Ah, mas eu sou capaz. Você é tão capaz, né? Tão capaz, daqui a pouco você tá capacitado a virar lixo. E diz assim, meu eixo veio, mas só tava ali irradiado e nem sabe se era tudo eixo meu. E aí, como é que você faz para ter certeza, seu moço? É. Porque eu não vou dizer, eu não vou generalizar, porque tem muita gente boa que trabalha em casa. Sim. Mas que sabe o que tá fazendo. É, mas estamos falando da molecada, né? Então, mas aí que tá. Olha, você tá falando a palavra, moleque. Moleque é o quê? É. Irresponsável, seu moço. Você abriu uma porta, seu moço, você tem que fechar ela. Ixi. Senão ela vai continuar portal, ativa. Né? Ela vai continuar ativa. E de repente, você não sabe nem o que aquele lugar que você tá trabalhando foi. Hoje ela pode ser sua casa. E se ela foi um matador? Oh. Se lá embaixo, naquela casa que foi construída, ela não foi um cemitério? Vocês não têm muito disso aqui? Tem. Vocês têm muito disso aqui. Tem muito lugar que é construído em cima de cemitério. E aí você vai trabalhar a espiritualidade nesse lugar, né? Você vai trabalhar sua mediunidade. Se você não tiver firmeza no que você está fazendo, não tiver um preparo, seu moço, não adianta. Não adianta. É, só atrapalha. Você vai se prejudicar. Sua intenção pode ser a melhor, mas você vai se prejudicar. Porque afinal, você está querendo ajudar alguém, só que você está esquecendo do teu eu. E quando você esquece de voz, você não está fazendo caridade nenhuma. Seu moço. Depois quem vai te ajudar? Eu preciso, já estamos uns 5 minutos, 10 minutos finais. Tem duas coisas que eu queria falar com o senhor que não pode deixar sem a oferenda com sangue e sacrifício. Quem pede que isso resolva. E a segunda coisa é assim, as histórias que o senhor conta são muito interessantes. Então precisava que o senhor contasse mais história antes da gente terminar. Eita, mas nós vai ficar aqui até amanhã. Não, só mais uma, só mais uma. Mas fala aí, daí termina com a história depois do sangue. Só. Bom, vamos dizer assim, isso é uma coisa muito sagrada, seu moço. Sagrado. É sagrado. Tem ectoplasma ali, né? Tem, seu moço, é sangue. Sangue representa o quê? Vida, né? Sim. Ectoplasma é uma energia. Alguém ativou essa energia, seja de um espírito de morto, seja, né? Mas é uma energia, ectoplasma é uma energia. Para vós fazer qualquer tipo de sacrifício, tem que ter um preparo, seu moço. Vou dizer para vós que eu não gosto. Gosto, seu moço. Claro, claro que eu gosto. Sou Exu. Eu gosto, penso que eu adoro a minha penosa. Minha penosa. Adoro a minha penosa. Eu não gosto da minha penosa. Ah, eu ganho penosa. É? Eu ganho, claro que eu ganho. Mas o senhor não tem vergonha de falar assim, aberto? Vergonha de quê, seu moço? Pra que ter vergonha disso, né? O povo fala assim, meu Exu é bonzinho. O senhor acabou de dizer que é neutro. Não, mas então, mas eu vou ter vergonha de uma coisa que eu gosto, é. Nós temos, né? Então, você come carne, você não come, né? Mas quem julga não pode comer carne. Mas de vez em quando eu como frango, sim. Então. Frango. Você come o bicho, seu é, moço. Ninguém tá aí, né? Não pode falar mesmo. Ó, é assim, pra mim isso é axé. Axé. Pra mim isso é axé, tá? Uhum. Energia. É energia. Hoje, seu moço, eu alcancei um patamar que eu não preciso mais. Hoje eu fico bem com a farofa que eles me dão. A minha farofa tem penosa. Ah. E todo mundo senta ou não senta, pra comer da minha penosa. Claro. Trabalhei, fiz a gira, todo mundo senta à minha volta. E eu boto a minha penosa para oferecer. Vocês, quando estão comendo a minha penosa, fazem os seus pedidos, né? Façam os seus pedidos. Usem desse elemento chamado oferenda, que está sendo me dado, que eu quero trabalhar, né? E eu quero retribuir isso como um axé. Eu estou ganhando, uhum. Só que assim, são rituais que vêm do candomblé, não é? A Umbanda em si, ela não tem o sacrifício. Claro. Nós, os Exus que trabalhamos dentro da Umbanda, nós ganhamos os nossos outros elementos, que podem muito bem ser substituídos por uma erva, que afinal, quando você faz assim na erva, seu moço, também é um sacrifício. Você está tirando o extrato de energia dela, o sumo de energia da erva. Você está tirando o sangue da erva. É. Entende, seu moço? Então, um sacrifício, ele tem que ter um fundamento para ser feito. Eu não posso sair matando um bicho e arriando ele encruzilhado. Eu nem gosto disso, seu moço. Não, claro. Sobretudo se a pessoa não tem a mão ali para isso. Exatamente, não é assim. É uma pessoa que tem que ser preparada. Se você vai cortar um bicho, seu moço, se você tiver dó dele, ele não vai morrer. Entendeu? E o sofrimento, né? O sofrimento. Aí você vai se alimentar do sofrimento do outro, seu moço? Ah. Não. Nós estamos em outro patamar hoje, seu moço. Né? Não vou dizer para vós que eu não gosto, porque eu gosto. Mas eu respeito, por exemplo, meu cavalo. Meu cavalo não gosta. Mas se corta assim e o Egé é sangue, né? Dá o sangue para vocês. Parece que é como se emprestasse uma força a mais. Então, seu moço, tem Exu que precisa disso ainda. Uhum. Mas tem Exu que não precisa. Não precisa, mas não precisa para si, mas pode usar ainda para benefício de alguém. Se precisar. Uhum. Entende, seu claro. Moço? Mas como eu vou dizer, né? O sacrifício em si, né? Ele não é só do candomblé. Tem muitas outras religiões antigas que usam isso. Uhum. Tá? Você vai lá no judaísmo, meu filho. Você não come bicho desses matador, não. Uhum. Lá, você é um judeu, né? Você come bicho da comunidade deles. Que tá entregando. Entendeu, seu moço? Sim. Então, assim, tudo isso tem que ver a forma de como você coloca. Agora eu vou matar um bicho para eu ter uma coisa material? Que fundamento é esse? Como eu te falei, seu moço, eu ganho muito bicho. Eu ganho mesmo. Mas só que nem todo bicho eu vou lá e mato. É. Para que que eu vou fazer isso? Eu não tenho necessidade disso, seu moço. Então, às vezes, a pessoa me oferece, sim. Uhum. E eu falo, ó, dá pra mim isso aqui, ó. Eu gosto da ex. Dá um pitão pra mim. É. Arria uma vela lá pra mim. É. Entendeu, seu moço? Claro. Então, só pra ficar claro, assim, qual que é a função do sangue na visão do Exu, em termos de utilidade? Pra mim, seu moço, nenhuma. Nenhuma. Pra mim, não. Por quê? Porque eu sei usar outras formas. Aham. Eu sei usar outras formas. Pra que eu vou ficar matando bicho? Certo. Vou provocar um desgaste entre eu e o meu cavalo. Uhum. Ele não gosta. Claro. E eu tô te falando que quando eu era vivo, eu só comia bicho assim. Ah. Entendeu, seu moço? É lá, né? Você vai lá aqui, não tinha essas coisas que vocês têm. Não. Então, assim, se nós quiséssemos comer bicho, nós tínhamos que matar no nosso próprio quintal, né? Assim que vocês chamam. Sim. Né? Sim. Agora, pra mim, hoje, como Kalunga, como Exu, o meu axé não é dado pelo bicho. Uhum. Não. É dado como? Meu axé, que eu gosto mesmo, seu moço. É. Como eu te falei, é de ganhar minha penosa, de ganhar minha farofa e dividir com todos que estão aqui, que trabalham aqui comigo. Sim, mas ganhar a penosa, só então, o povo acredita que quando ganha a penosa, antes dela chegar no prato, teve que matar. Então, aquela... Então, mas ela não foi sacrificada aqui, seu moço. Ah, aí ela vai lá do abatedouro, né? Que aí é eu vou pior. Fazer o quê? Claro. Vem de lá. Claro. Né? Mas, entendi assim, o que o senhor quer dizer. Não precisa pro senhor o sangue. Não, só não ali precisa. Só já na hora do preparo, né? O frango mesmo preparado. Né? É, claro. Vem tudo preparado, né? Claro. Tudo certo. Né? A farol, com as coisas que eu gosto, claro. Com a minha pimenta, com a minha lobaça. Entende, seu moço? Uhum. Então, vem preparado. Não é feito assim. É badofa, padê, isso, é um padê enorme assim, seu moço. É. Que todo mundo come. Come assim, fisicamente, e aí no espírito o senhor recebe isso como energia. Recebo como energia. E como essa energia interage com o senhor? Olha, seu moço. É assim, essa energia interage comigo da seguinte forma. Eu não preciso disso para ter força. Pessoal, então já não é para alimentar não. O chão. Não. Mas eu gosto disso para ter um companheirismo e eu poder, ó, interagir com os outros. Que estão abaixo do senhor na escala de Exu. Sim. Claro. Então senta aqui comigo para comer o Omolu que está subindo agora. Ah. O Exu Omolu, sete porteira. Eles sentam ali, eles estão recebendo daquilo. Então, porque a minha oferenda, eu também dou para eles. Eu distribuo para eles ter força. Uma hora eles não vão precisar de nada disso também, como eu preciso mais. Sim. Entende? Sim. Só que a minha oferenda hoje, ela já não é mais no sentido de me agradar, né? De, ai, seu Kalunga, eu preciso disso, tô aqui seu prato. É. Não, hoje pouca coisa me agrada, seu moço. Hoje um gesto de fé me agrada muito mais que um padê. Entende? Sim. Essa, eu faço isso por um ritual, né? De poder fazer com que a comunidade que está lá sentada com assistência também divida isso conosco. É uma interação que eu faço. O meu, minha penosa pro meu chão, né? O meu padê. Claro. Tá certo. Entendeu, seu moço? Entendi. Tá bom. Então agora conta uma história pra gente, assim, que o senhor tem assim em mente. Talvez com caveira, que o senhor te dirija. Mas assim, talvez a história que foi mais difícil de o senhor resolver, mas que não foi fácil. Pensa aí, pensa uma. Vamos lá, seu moço. Olha, há um tempo atrás, eu estava com meia-noite. Uhum. E a casa ainda era pequena. Nós recebemos uma ordem mandada, né? Do Pereto Velho para levar uma quiumba a um ponto de um cruzeiro para poder, para essa, né, ter lá o encaminhamento. Então, nós estávamos trabalhando aqui, assim, que nem eu estou agora. Tava eu e o Meia-Noite. E mais os médicos, que a casa ainda era pequena. Eu falei assim, ó, tem que levar isso no cemitério, né? Isso é mais engraçado com meus cavalos do que missão em si, né? Porque eu nunca vi cavalo mais cagão que o meu. É? Né? Não vai no cemitério de jeito nenhum, vai, manda os outros. Bora, vai os outros. É. Mas esse dia ela teve que ir. Teve que ir, né? E você sabe que muitas vezes as confirmações do que é a entrega que está sendo feita, né, seu moço? Uhum. Então, por exemplo, passos canela seca. Sabe o que é um canela seca, seu moço? A polícia. Uhum. E nós não pode trabalhar no cemitério, né, seu moço? Não. Não, chegando lá, uhum, eu preciso que isso seja arriado no cruzeiro. Foi uhum, específico. E aqui eles costumam ser no obediente. Chegou lá, o cemitério estava fechado. O cavalo tinha que pular o muro. Oh. Aí era o meu cavalo, o cavalo do Trancarrum, o cavalo do Meia-Noite, para pular o muro do cemitério, né? Bem, né? Eu gosto de provar, né? Tava fechado. É. Elas pularam, foram lá dentro fazer o trabalho que tinha que ser feito, que era importante no cruzeiro. Você sabe que tem pontos muito importantes, né? E o cruzeiro é um deles para essa quiumba aí, que eu chamei de quiumba. Campo de força, né? Não, um campo de força. Uhum. Pudesse ser controlada, pudesse ser, inclusive, anulada, uhum, né? E de ir lá e pro lugar que ela tinha que ir. Claro, é. Trair ela ali, isso, prender, anular, né? E encaminhar. Uhum. Mas... né, você pular o muro do cemitério, né, pra quem tem medo, né? Nossa. É meio complicado. Chegou lá, tava fechado, cadê o moço? Tem um moço que fica com a chave, não a chave? Então vamos pular aqui, eu não vou voltar com isso, com o seu calor. Eu não sei se o cavalo tem mais medo do cemitério ou se tinha mais medo de mim. Eita! O senhor é muito severo, né? E aí eu se der pra corrigir, eu corrijo. Bom, entraram lá. Deram de cara com os canela seca. Não. Dois nada! Claro que eu dou! Por quê, coitado? Né? Os canela seca falaram assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu só vim fazer uma oferenda pro meu Exu e a gente já vai embora. Aí, né? A mais cara de pau é o cavalo do Trancarrua, que isso aí é imprestável, né? O cavalo do Trancarrua é imprestável demais. Dá risada de tudo, é carunda, vai mesmo. Um cavalo que é um cagão. É uma mulher. É. O cavalo do Trancarrua é uma moça. Uhum. Né? Inclusive de quem eu gosto muito. É. Bom, entramos no cemitério, temos de cara com os canela seca. Os canela seca também tava fazendo oferenda no cemitério. Meu cavalo já pensou que ia ser presa, né? É. Mas no final das contas, os canela seca tava lá fazendo oferenda, né? Pra Trancarrua, pra poder ter proteção. Porque tava tendo muito ataque aí dos bandidos em cima dos policiais. Ah, né, nossa, eles também vão atrás. Seu moço, tem muito canela seca que é um bandista, né? É. Mas foi, assim, uma cena muito interessante, né? Porque foi uma aprovação. Lá o muro do cemitério. É. Que não é nada baixo. Não é baixo. Levar o padê lá no Cruzeiro das Almas lá, pra fazer o trabalho que tinha que ser feito. Isso. E dar de cara com os canela seca. E no final eles foram era pedir também, acompanharam elas lá dentro do cemitério. E foram pedir junto, seu moço. E foram pedir junto. Caramba. Mas o importante é que no final a quiumba foi entregue aonde tinha que ser e que nós conseguimos solucionar o caso. Mas nem sempre tem solução os casos, né, seu moço? É. Às vezes as quiumba volta porque os fios chamam de novo as quiumba. Chama de novo? Você fala, moço, não faz isso, moço. Quando você vai ver, ele já fez uma, fez duas, fez três, não adiantou nada o que você falou. Mas nós temos que fazer, né, seu moço? Tem que fazer, tem que fazer. Não tem jeito. Tá na linha pra trabalhar. Tá na linha pra trabalhar. Tá certo. Paulo, eu gostei muito de conversar com o senhor hoje. Que bom, seu moço. Grato pela oportunidade. Também. Eu gosto de estar aqui com vocês. É. Foi muito bom, a gente aprendeu bastante. O senhor aí voltando para o mundo espiritual, mande saudação ao povo lá e convite para que venham também trazer conhecimento. Às vezes nem é médium dessa casa que o senhor conhece, de outras casas, fala assim, olha, o menino está fazendo trabalho, o senhor mesmo participou, daí eles vão ver que é sério, né? Sim. É, porque se não fosse sério, eu não tava aqui. É, então. Daí os Otexus vão ver que é sério, eles vão vir também. É. Sabe, moço, nós sabe a sua verdade. Uhum. Às vezes são os cavalos que... É, então, é. Né, que tem medo, que tem receio. Confesso pra voz que meu cavalo tava bem resistente, né? Tá. E ainda mais me mostrar. Não gosta, não. Não gosta. Mas isso aqui, como eu sempre falo, se é pra nós ajudar, seu moço, é. Se é pra um caminho bom, que seja feita a vontade de Zambi. Oh. Yes. A minha vontade já ficou há muito tempo lá atrás. Oh. Tá certo. Que a gente consiga ser assim também um dia, né? Trabalhar a serviço do bem, sem querer colocar as vontades na frente, né? As vontades pessoais. Mas eu realmente estou muito feliz. Então, assim, e é engraçado, parece que, cara, nessa caminhada, quando a gente vai conhecendo mais entidade, a gente vai fazendo mais amigos e vai crescendo os negócios. É, vamos deixar a falange bem grande, seu moço. Oh. Não é? Sim. Você sabe que o que você está fazendo tem um propósito muito maior. É. É. Levar conhecimento, seu moço. Sim. Poxa, você foi carudo, hein? É. Você pensa quantas pessoas estão indo contra e quantas pessoas estão indo bem. É. É. Mas o importante é que você saiba o que você está fazendo, seu moço. Eu acho que você está fazendo muito mais bem do que mal. Sim. Muito mais bem. Nem todo mundo, né, moço, gosta. Tem gente que prefere, assim, guardar nós só pra si. Nossa. E acho tão importante nós aparecer mais pro mundo pra todo mundo saber o que é nós, né, moço? É. Saber o que nós somos. Sim. Claro. Toda vez que eu venho, seu moço, eu pego aquela assistência. Eu falo cada palavrão. É mesmo? Eu dou uns gritos. É. Né, moça? Mas eu faço isso pra se coçar. É. Ah, moço, se coça, olha, você quer coisa boa na sua vida, vai atrás, olha. Não, não é? É. Mas não é à toa que eu ganho meu uísque bom, né? É, esse é o caso. É, mas gosta? Não, tô agradecendo. Não? Tá, eu vou tomar. Claro. E aí vai crescendo e o propósito vai sendo realizado, né? É, então. Hoje, vocês têm aí... A era da tecnologia, não é, moço? Se não usar com sabedoria, vocês vão perder isso. Nossa. Então, ela é para ser usada com sabedoria. Sabedoria. Pelo até hoje, que nós estamos acompanhando o seu trabalho, em especial o teu Exu, que eu conheço. Conhece? Né? Claro que eu conheço, seu moço. Ah, meu caro. É o seguinte, você já veio uma missão com vós. Você já veio. Vós já se predispôs a levar para outros conhecimentos. Para outros. Que muitas vezes, seu moço, quem assiste voz, essa é a palavra certa? É, isso. Eles não têm isso que nós temos aqui. Claro. Eles não têm uma pessoa em quem confiar. Uhum. E às vezes uma palavra que nós damos aqui, né, que nem às vezes o preto velho vem, fala uhum. aquelas palavras bonitas. Você sabe, seu moço, dá um efeito nas pessoas muito bom. Muito bom. Então isso é uma missão bonita. Uhum. Eu costumo dizer que Zambi... amplifique essa missão e que vós continue sendo esse ser abençoado que é, humilde, viu? Sim. E um moço muito bom. Nossa, aproveita, seu moço, isso, viu? Muito axé pra vós. Muito axé, seu caro. É, graças a Deus. Nada de penosa, viu, gente? Não é pra sair fazendo, matando bicho, não, à torta, à direita. Isso não é assim que se faz, viu? E a gente vai realmente aumentando a riqueza, né? Tipo, conhecendo Exu assim, igual o senhor, que entende a proposta, né? Que vê dentro da gente o que a gente sinceramente quer. E realmente tem tocado muita gente. Muita gente que era evangélica, outras religiões, tinham medo, foram para Umbanda. Abertura de caminhos. Tá aí uma das aberturas de caminho. Não é qualquer um que pode proporcionar isso, seu moço. Uhum. Se vós continuar sendo o que você é hoje, seu caminho, seu moço, é muito maior do que você imagina. Assim como todos aqueles que têm a sua missão, o seu propósito espiritual, material, seja o que for, seu moço, quando é dada uma missão, sim. que nem sempre é uma missão espiritual, é. Quando a gente faz com carinho, que faz com amor, entende, seu moço? E aceita aquilo bem, só tem a dar certo. E aí vocês recebem uma grandeza do céu que chama prosperidade. É tanto que se recebe. Salve, meu. Nossa. Claro, Exu, Exu, graças a Deus. Olha, eu posso ir, né? Sim, senhor. Salve, Exu Calunga. Salve, seu moço. Salve as suas forças também. A sua casa é longe, é lá no cemitério. A sua casa é longe, é lá no cemitério. Olá, também tem sua encruzilhada. Quem esteve lá ouviu, agora diz que na Umbanda sem Exu não se faz nada. Lá vem o romper da aurora, passa de Exu Calunga, toma conta agora. Lá vem o romper da aurora, passa de Exu Calunga, toma conta agora. Nossa, salve, moça! Salve, Exu Calunga, graças a Deus! De força! Claro, Exu! Bem-vinda. Ai, gente, cadê meu óculos? Tá tudo bem? Tudo bem, meu camarada. Só saber onde eu tô. O terreiro, né? Se localizar. O chão. É. Já vai pegar o óculos ali. Se sentindo bem? Eu estou. Então, conta assim, como é que foi o começo com o seu Calunga? Difícil. Por quê? Assim, eu não aceitava essa ideia, né, de trabalhar com isso. Com isso, credo. Porque Exu é o diabo pra mim. Era, né? Né? Então, assim, como é que eu vou... Poxa, eu quero trabalhar a lei, quero trabalhar o bem e vou carregar um diabo. Como é que é isso? Me explica, né? Claro. Demorou 8 anos pra eu entender o que ele era. Que isso? Mas hoje eu sei o que ele é. É. Meu companheiro, meu camarada, meu amigo leal, que não me deixa faltar nada e me ensina muito com toda vez que ele vem aqui. Ele parece ser bem severo. Ele é. Tem algum caso que... representa, assim, pra você maior severidade da parte dele? Tem, Jefferson. Conta um pra gente. Eu tava no terreiro da Dona Ione ainda, uma gira de Exu, casa lotada. Ah, eu quero passar com a Exu Calunga, eu quero passar com a Exu Calunga, e todo mundo resolveu passar com a Exu Calunga, né? Que isso. E isso dá um problema danado pra gente, porque tem outros médiums, né? É. Aí eu brincando, fui descer a escada, porque o terreiro era em cima, tinha uma escada assim, e eu falei assim, ah, eu vou cobrar... R$5 de cada um. Jefferson, perdi meus pés, não sabia onde estava, desci a escada, tropecei, acertei meu joelho no muro, e lá no muro tinha um prego. Tá aqui a marca. E ele disse assim pra mim, ó. Nossa. Não repita isso nunca mais por brincadeira. Eu não venho por moeda e nem você faz isso por moeda. Nunca mais eu brinquei assim. Eu falei brincando. Mas ele... mas eu já levei muita sova dele, já levei castigo, já me fez perder muita coisa. Nossa. Né? Falou, ó, filha, você errou, já vai começar de novo. Que isso? Mas também... Tem um lado bom. Tem um lado muito bom. Eu errei, eu reconheço que toda vez que eu perdi alguma coisa, eu fiz uma coisa errada. Eu sei que eu fiz, eu nunca fui santa, né? Mas eu também ganhei muita coisa dele. No momento mais difícil da minha vida... ele falou assim para mim, ó, eu tô do seu lado, não vou te deixar sozinha, toca o que você tem que tocar, faz o que você tem que fazer, não vai te faltar nada, se você abrir sua casa, eu vou estar com você, se você não abrir sua casa, eu vou trabalhar com você em outro terreiro. Laroyê! Laroyê! Exu! Exu é Mojubá! Calungaê, Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Calungaê, Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Você quer ver, eu vou chamar, esse Exu pra demanda quebrar. Esse Exu pra demanda quebrar, o nome dele é Calunga Bará. Coração e capacidade de ajudar. Vê, ele não é bom, não é bonzinho? Então, olha lá, ele não quer que a vida dele melhore? Bota uma coisa assim, bota um mendigo, né? Bota um bicho maltrapilho na frente dele. Entende? Bota, vamos lá ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se ele é tão bonzinho que ele vai olhar para aquilo. Eu vou pegar pelo menos um copo de água, que água não se nega para ninguém. Mas, a água não se nega para ninguém, seu Chico. Não é? É. Água não se nega pra ninguém. E aí, como é que caiu? Pra onde você vê, seu moço? Mas é facinho assim, a gente ficar se materializando? Não, seu moço, não é fácil. Mas se eu quero aquela pessoa nesse chão sagrado, ela tem que ser sagrada também. Porque eu quero ver coisa aqui dentro, seu moço, pra fazer coisa errada pros outros. Então eu quero. Então eu pago o preço, seu moço, de me materializar, me passar por alguém. Pago o preço. Pra vir aqui e pra ver se aquele, realmente aquele médium que tá aqui dentro é digno de que eu o defenda de qualquer coisa. Claro.